Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, este que marca finalmente, e desculpem-nos a sinceridade, o final desta temporada que já todos estávamos assim ansiosos que acontecesse e que terminasse e que já está despachada, já está feito, o quarto lugar já está feito, já tudo já acabou, pronto, acabou. Mas ainda há um jogo para analisar e ainda há na próxima semana uma análise mais detalhada à temporada para fazer. Obviamente, este programa não funciona só comigo, ainda bem para vocês, senão estavam aqui 5 pessoas, mais a minha mãe. Portanto, os meus comentadores favoritos, os vossos comentadores favoritos, cá marcam presença mais uma vez. Boa noite, Pedro Varela, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Sim, noite, já acabou o campeonato, pensei que ainda tínhamos mais jogos para frente. Já não dá para ir ao terceiro lugar. Caramba, que chatice. Com jeitinho ainda lá vais, com jeitinho. Acho que com jeitinho, acho que nunca mais lá íamos, né? Podíamos fazer mais 17 jogos, tem a impressão que não chegávamos lá. Mas sim, vamos falar desse último e fantástico jogo em Vizela. E para a semana estamos cá para fazer o balanço, exatamente. Mas ainda há coisas boas para falarmos hoje, nas modalidades, por exemplo. Eu tenho as minhas notas, são as modalidades, coisas boas. Eu nas modalidades não tenho coisas boas para falar. Aliás, tenho ali um documento que eu quero voltar a trazer. Que acho que vale a pena. Só para matar saudades. No sentido em que, como vai acabar a época e vai começar uma nova, acho que é uma boa altura para, isso é para o balanço. Isso nota final. Não, isso vai ser um aperitivo para o balanço. O balanço, vamos balançar, vamos balançar e não vai ser pouco. Isso é bonito, vai. Acho que o balanço merece ser preparado com calma. Pois vai, é para a semana já que vamos fazer. É verdade, é para a semana já. É para a semana já que vamos fazer. Calhar começa a escrever esta semana. Acho que vamos ter começa, para começa já, assim para planear contigo. Assim, para planear com o tempo. João Castro, bem-vindo também tu, uma vez mais a mais um Sporting Senda e Senda, este que marca lá está o final deste pesadelo que foi a temporada 22-23. Boa noite, Mariana, boa noite, Pedro, boa noite a todos. Sim, é verdade, marca o fim do pesadelo que foi esta temporada, até pelas expectativas que tínhamos e que eram justas, não é? Porque com o Amorim tivemos sempre grandes épocas, e marca realmente o fim desta temporada frustrante a nível de futebol, a nível de modalidades estamos aí na luta por várias, não é? E falaremos disso nas notas, mas a nível de futebol eu acho que esta temporada, se tivesse acabado já em outubro, quase, acho que já estava bom, porque ali quase chegou ao Mundial, novembro lá, acho que já estava bom, depois a partir daí também não veio nada, houve realmente a eliminatória contra o Arsenal que nos fez aqui ter um bocadinho de orgulho nesta caminhada europeia, mas depois contra a Juventus, onde nós podíamos ter consumado o orgulho e sim aí ter dado um passo importante, não o fizemos, e pelo meio perdemos a final da Taça da Liga para o Porto, e portanto foi um desespero esta época. Só deixar aqui, ele não está aqui, o Abel, dar-lhe os parabéns ao nosso Abel, que faz anos hoje, o teu companheiro de bancada, Mariana, não sei se te lembraste que fazia anos, mas... Lembrei, vou ligar-lhe a seguir ao programa. E portanto, mandar-lhe aqui um abraço de parabéns, e vamos a isto, estamos aqui preparados para dar a cara mais uma vez, e, portanto, não é a primeira época que corre mal que nós gravamos, portanto, não há problema e vamos fazer aqui um bom programa, certeza. Já estamos habituados e que há uns programas atrás dizíamos montes de vezes um gráfico sobre que havemos de fazer para aí a temporada 400 e havemos de estar a falar das mesmas coisas, porque há coisas no Sporting que passa o tempo que passar, acabam por não mudar. E ainda antes de avançarmos aqui para analisar o jogo com o Vizela, agradecer obviamente a todos os patronos do Sporting 160, patreon.com/Sporting160, onde o João e o Pedro fazem aqui a antevisão, o pós-jogo, as análises, o mercado, tudo aquilo que nós muitas vezes não temos tempo para falar aqui. Portanto, se quiserem apoiar este projeto... Só dizer que o Patreon ativou uma funcionalidade que foi na semana passada, que é quem quiser experimentar, nós ativamos logo, pusemos logo disponível, quem quiser experimentar, aquilo tem um trial de 7 dias, e pode ouvir tudo o que quiser durante 7 dias, pois se achar que vale a pena continuar, terá que pagar os tais 2€ por mês, que é quanto custa, ou pode pagar logo um ano inteiro, mas neste momento está ativo e vai conseguir e vai continuar ativo até ao início do campeonato, porque nós vamos continuar lá a fazer conteúdo, mas pode durante 7 dias ouvir tudo que lá está e perceber se aquilo tem algum interesse para si. Sempre é uma forma de conhecer. Já permitia fazer uma coisa que era ouvir pequenos clipes de cada um dos áudios que nós colocamos, eles deixam definir, nós temos definido 2 minutos, portanto dava para ouvir os 2 minutos sempre de cada áudio que colocamos online, e agora dá para durante 7 dias experimentarem e ver se aquilo tem algum interesse para vocês. De certeza que vai ter, obviamente, só quem nunca ouviu um pós-jogo é que pode acreditar que isso é possível. Vamos então avançar aqui para o tema principal de hoje. E Pedro, começo por ti. Mais um jogo daqueles horários incríveis, assim uma sexta-feira, às 9:15 da noite, com um tempinho daqueles mesmo bom para ir assistir à bola, e um jogo que, em termos gerais, deixou muito a desejar, mas face àquilo que aconteceu ao longo da temporada, nada que nos surpreenda. Sim, olha, podemos começar pelos horários. Nem é o horário só do jogo do Sporting, porque obviamente o horário do jogo do Sporting é miserável, tendo em conta que 9:15, sair e não sair do estádio era quase meia-noite, com aqueles 30 minutos que ficamos sempre lá fechados. Mas o que é absolutamente ridículo é a Liga Portuguesa ter terminado e, por exemplo, não ter havido ontem nenhum jogo, ou este jogo, por exemplo, podia ter sido sábado à hora do almoço, podia ser sábado à tarde, se não quisessem pôr para não bater com o Benfica e com o Porto, que iam jogar às 6 da tarde, podia ter sido no domingo à tarde, mas não, decidiram no pôr às 9:15, num campo que eu já não ia lá há uns... desde o tempo em que o Vitória, o Sport Clube de Guimarães, esteve na segunda divisão, foi a única vez que fui a Vizela, ainda não tinha ido lá ver o Sporting, já não me recordava do quanto é fabuloso, e eu muita gente que brincou com isso, que parecia que estávamos numa aldeia, realmente aquela ida à Vizela, o estádio, o sítio onde ele está colocado, o caminho que se faz até lá, é fabuloso. O Vizela é Moreirense. Sim, mas Moreirense tens uma... Há uma vantagem que é o caminho é quase todo ali, a autoestrada, e depois muito rapidamente estás ali no estádio. Arouca, Vizela é tem ali uma parte. O Arouca tem ali um problema, que tem ali aquela parte final da Serra da Freita, que é chata como tudo. E no Douro de Vizela, a certa altura fomos por sítios que parecíamos autenticamente estávamos numa aldeia. E realmente o tempo estava mal. Para quem não viu, eu vou pôr aqui este vídeo fabuloso sempre. Para quem não viu, isto foi a viagem para Vizela, é sempre agradável. O tempo magnífico que apanhamos para Vizela. Felizmente, eu acho que este tempo condiz com a época do Sporting. Eu ia dizer isso. Eu gravei este. Exatamente, é que tu disseste mesmo aquilo que. Por isso é que nós gravamos. E até fui eu que gravei enquanto conduzia, portanto estava aqui em altas regras de segurança. Mas íamos tão devagar e condiz muito com a época do Sporting e com aquilo que este jogo acabou por mostrar. Um jogo em que. Fim de campeonato, em que ninguém estava ali preocupado em... quer dizer, mais parecia que estava tudo já a querer ir de férias, que eu por um lado percebo. Por outro lado, custa-me um bocadinho que não tivesse sido um jogo que, de certa forma, pudesse ser um bocadinho mais aberto. O João, ainda hoje gravamos o pós-jogo, nós só podemos gravar hoje o pós-jogo para o Patreon do Sporting 160, e o João dizia uma coisa com razão, que é o Vizela e o Sporting não tinham nada a perder, e a certa altura parecia que estávamos a jogar o Sporting para os 3 pontos e o Vizela quase para não perder, sei lá, se conseguisse marcar e defender aquele resultado, seria ótimo, porque aquela segunda parte do Vizela é absolutamente miserável, a nossa não é muito melhor, mas pelo menos passamos a segunda parte praticamente toda no meio campo deles, com 70% praticamente de posse de bola, fizemos 15 remates, embora só 3 ou 4 ou 5, ou lá quantos é que foram, à baliza. O Vizela fez pai 1, portanto, não me lembro do Franco Israel ter feito uma única defesa. O jogo foi tão mau que foi preciso um autogol para nós conseguirmos marcar, mas isso também depende, e o João vai entrar nesse pormenor, não vou entrar eu. Foi preciso ir buscar um titular ou dois para conseguirmos conquistar os 3 pontos. Mas foi o reflexo da temporada, um jogo nada entusiasmante, de uma época que não deixa boas recordações para ninguém. A lembrar em certos momentos a primeira temporada, e isso acaba por ser o preocupante desta direção, em que o campeonato, a conquista do campeonato acabou por ser ali, e bem, e ainda bem, adoramos, todos gostamos, todos festejamos e ficamos todos contentes por isso, mas parece ter sido ali a única pedra no charco daquilo que é o normal, enquanto os resultados, como eles vão acontecendo, enquanto o desastre que tem sido as temporadas, e que às vezes, para a nossa tristeza, e não é por falta, não me parece que seja por falta de capacidade financeira ou de capacidade de termos equipas para lutarem por isso, porque acho que se nós tivéssemos feito uma primeira volta ao nível da segunda volta, como já falamos aqui várias vezes, tínhamos lutado certamente pelo título e tínhamos conseguido... Fizemos menos um ponto ou menos dois pontos que o Benfica. Fizemos menos um ou dois pontos que o Benfica, e estamos a contar, obviamente, e se tivéssemos ganho ao Benfica, como deveríamos ter ganho, se calhar tínhamos sido a equipa que tinha feito mais pontos nesta segunda volta. Agora, fizemos uma primeira volta absolutamente miserável, como já falamos aqui várias vezes, tivemos 5 derrotas em 17 jogos, o que é quase 33%, não é bem, porque tínhamos de ter feito ali um bocadinho mais, mas tivemos lá próximo, o que mostra a miséria que foi esta primeira temporada. Obviamente, a primeira volta, obviamente, obrigado. Obviamente, o que fica disto tudo, e o João Arrojado está aí, o que fica disto tudo é continuar a ser sempre a mesma coisa, são os amigos que vamos fazendo, são as pessoas que vamos encontrando, são as conversas que se têm nas relotes, são as conversas que se têm nos carros, são as conversas que se têm nos pós, depois nas viagens de regresso, e eu, que normalmente costumo falar aqui do Francisco, que o vou buscar sempre, já falei aqui várias vezes que o vou buscar ao terminal de Campanhã e deixei-o outra vez, mais uma vez, para apanhar o comboio da 1:15 para ir para Lisboa, e deixei o João Arrojado também no terminal de Campanhã para apanhar o metro para ir para a Vila do Conde, e desta vez deixei também o Miguel Oliveira, e eu tenho que falar de Miguel Oliveira porque pensei que não era possível, mas conheci um adepto e já tinha estado com ele, mas eu sou péssimo, aliás, durante 10 minutos estive a falar com uma pessoa na relote que tinha estado comigo 2 jogos antes e eu não me lembrava absolutamente que tinha estado a falar com ela, e portanto eu cada vez estou pior nisto, mas o Miguel Oliveira tenho que deixar aqui tenho que falar aqui do Miguel Oliveira, porque conheci um adepto do Sporting, e se calhar há mais, acredito que hajam, que sejam mais, conheci um adepto do Sporting que foi ver os jogos todos do Sporting, em Alvalade, fora de Alvalade e no estrangeiro, o que é absolutamente de louvar e de ficar, eu até sinto uma certa inveja, gostava de ter, acho que na primeira instância talvez ter tempo para fazer isso, e o Miguel depois chegou às 5 da manhã, como o Francisco, e depois já estavam no pavilhão a ver o handball, mas conhecer um adepto que foi ver os jogos todos e que, e tenho que terminar com isto, esteve para não conseguir ver este jogo de Vizela porque a GNR, que é uma coisa muito característica aqui nos Estados do Norte, e está a acontecer cada vez mais. Arouca, Passos Ferreira, Gil Vicente, Vizela, Guimarães já não aconteceu. Voltamos a ter testes do balão, o soprar no balão, que é uma coisa que está no regulamento. Para quem não sabe, acima de 1,2 a polícia pode não deixar entrar. As máquinas de fazer o teste do balão, e daqui a um bocado até posso pôr aí a fotografia do João Arrojado a fazer o teste do balão. São compradas nos chineses, não tenho dúvidas nenhumas que aquilo devem ser umas máquinas absolutamente miseráveis. Eu tinha estado com o Miguel Oliveira, nós tínhamos estado na relote, e ele bebeu, depois confirmamos, bebeu 4 cervejas, veio de Lisboa no autocarro, não tinha bebido absolutamente nada, e deu 1,52. Que nós começamos a rir e quando ligamos, então não deixas entrar, e ele depois, na segunda, a meio da primeira parte, o polícia depois lá deixou entrar porque não havia mais máquinas para fazer contra-análise e não sei o que mais, e portanto foi ridículo, mas é uma coisa que cada vez mais acontece aqui nesses estádios que são... Oh Pedro, deixa-me fazer uma pergunta, controlados. Sabes se só acontece ao Sporting ou já ouviste adeptos de outros clubes falarem disso? Olha, eu por acaso fiquei a pensar nisso e pus, e não vi ninguém dos outros clubes a falarem. Há uma coisa que eu tenho cada vez mais a certeza. Isto não acontece em todos os estádios. E acontece em sítios muito particulares, onde a GNR tem uma preponderância muito grande. este estádio, por exemplo, a GNR é que dominava toda a operação, aquilo era assustador. A forma como eles olhavam para ti, a forma como tu se dizias qualquer coisa, parecia que estavam prontos para te bater. E aconteceu em Paços Ferreira, aconteceu em Barcelos, aconteceu agora em Vizela e tinha acontecido em Arouca, já o ano passado também tinha acontecido, lembro perfeitamente. E há dois anos. E há dois anos também, lembro-me de entrar com o Diogo Maia, que vocês conhecem muito bem, e que eu sabia que ele estava, podia estar ali no limiar, e ele disse, olha que eu posso estar e eu vamos entrar aqui os dois juntos e tal, e depois ali separamos e tal, e ele acabou por passar e nem fez, não, mas estavam a fazer... Nesse jogo em Arouca, desculpa estar-te a interromper, Pedro, mas nesse jogo em Arouca eu própria fiquei zangada. Como toda a gente sabe, eu também costumo ir à bola, não tanto como o Miguel, como gostaria, obviamente, também por falta de tempo, mas quando fomos à Arouca, obviamente agora cada vez mais, e felizmente há mais mulheres a ir à bola, e estava uma GNR a revistar a fila das mulheres, que era, como devem calcular, interminável, e estavam cinco homens a revistar os homens. E o que aconteceu? Basicamente, a fila dos homens, os homens passavam sem serem revistados, as mulheres tiveram que levantar as camisolas. Portanto, é aquilo que o Pedro está a dizer da GNR intimidar. Está aqui a imagem para que ver. Eu partiu a partilhar, acho que não há mal nenhum. É o João Arrojado que está aqui e acho que não há mal nenhum. Mas reparem, para já reparem nesta magnífica imagem de entrada de estádio. Parece claramente que estamos na aldeia. Não há nada contra. O Luton, felizmente, subiu à Premier League este fim de semana e tem entradas em estádio que obviamente serão a este nível. Não há nada contra isso. Agora, o problema é a forma como é tratado, a forma como nós somos tratados, a forma como a certa altura é quase como um... Parece que somos sempre vândalos, parece que toda a gente é colocado na mesma categoria. E não há mal nenhum, somos todos a mesma categoria. Agora, não nos podem colocar na categoria dos vândalos quando nós não fazemos por isso, ou quem diz vândalos diz outro tipo de pessoas que estejam para lá viradas para esses problemas. Agora, a questão é que são estádios que tu ficas assim a pensar, mas porque é que isto só se passa em alguns? Porque depois tu vais lá para baixo, eu nunca vi isto no Dragão quando vai o Sporting, nunca vi isto na Luz, duvido que tenham feito teste ao balão nos 60 mil pessoas que entraram ontem no Estádio da Luz, e portanto, é uma coisa estranha, não consigo perceber esta preponderância que a GNR tem nestes estádios e a forma como são intimidam. E depois, uma coisa que se percebeu quando estávamos lá dentro, é que o estádio estava com 3.300 pessoas. Para terem uma ideia, o Benfica meteu lá quase 6 mil, o Porto meteu 4.600, nós metemos 3.300, que eu não acho um mau número, tendo em conta sexta-feira à noite, previsão de alerta amarelo para dar trovoada e chuvas, e que por acaso tivemos sorte durante o jogo. Não aconteceu. Mas depois tu estavas lá dentro e, inclusive, e termino aqui, a certa altura, na segunda parte, vimos o polícia a descer pela bancada. Quem conhece o estádio de Vizela, nós ficamos numa bancada que estamos tapado pela bancada central, ou seja, tu se estiveres no lugar mais à direita do estádio, não consegues ver direito porque tens a bancada aqui, portanto é uma coisa espetacular, mas tudo bem, ficamos cá em pé, e a certa altura, na segunda parte, vês a GNR e a polícia a descer pela bancada fora, e foram buscar aquilo não se pode dizer uma tarja, era um plástico, que a única coisa que dizia era Força Zé, acho eu, e devias de ver a forma como a polícia foi buscar aquilo, como se tivessem a levar, como se tivessem apanhado 50 quilos de droga que tivessem agora acabado de chegar da Colômbia e iam abastecer aí uma série de gente, coitada. É uma coisa inacreditável, tu olhavas para aquilo e pensavas, e o gajo todo contente com aquilo, tinha acabado de tirar uma tarja em plástico, só porque tinha mais de um metro quadrado, e a forma como iam ali, hey, já fizemos a nossa coisa, tinha uma tarja que só a única coisa que dizia era Força Zé. Pai, e tu quando chegas a este nível, a esta civilidade, e vias ontem o Pedro Proença a falar, e obviamente a dar parabéns ao Benfica, nada contra, também fez, mas a falar do adepto, e a dizer que descemos no sexto lugar, mas foi por causa das regras, e não sei o quê, e pôr o adepto, e tu dizes assim, ó Pedro, está calado, meu, não digas asneiras, porque só dizes asneiras. Uma vez foste à bola. No, tu não vais à bola porque não, ele vai para o camarote. É para os lugares dos camarotes. Claro. Porque ele se tivesse ido para algum destes sítios, e se ele fosse verdadeiramente aos estádios de futebol, e não é só aos estádios de futebol onde temos boas condições, porque estes também fazem parte. E eu gosto de ir ao estádio de Vizela, eu acho que aquilo deve fazer parte da ida ao futebol. Não tenho nada contra o estádio de Vizela, não me interpretem mal, pelo contrário, acho que aquilo deve existir, faz sentido, mas depois a forma como todos nós somos tratados, e depois terminamos sempre, invariavelmente, com esta conversa que é uma conversa recorrente de todos nós adeptos que vamos ao futebol, que é, pá, porque é que nós continuamos a ser assim? Porque é que nós somos burros? Porque é que nós somos irracionais? Porque é que nós temos esta paixão absolutamente ridícula por um clube de futebol, como é que nós temos, e por um desporto, quando somos tão maltratados e quando nós, no limite, devíamos era mandar lixar esta gente toda, porque eles é que continuam a governar-se à grande e à francesa, e nós, que o que queremos é isto, é ir ver futebol, é paixão por este, e ontem foi o Benfica que festejou, o ano passado foi o Porto, há 2 anos fomos nós, continuamos a aceitar isto tudo e a achar que isto é que é o futebol, e não é, isto é uma miséria, e eu acho que, pá, que não faz sentido continuarmos a aceitar isto, e é uma pena que os adeptos, em geral, não tenham essa capacidade como tivemos quando foi para o cartão de adepto, que não tenham essa capacidade de perceber que se talvez estivéssemos um bocadinho mais unidos em determinados assuntos, se calhar podíamos ter mais voto na matéria e podíamos melhorar aqui algumas coisas, pá, que neste momento no futebol não acontece. E não vou alongar mais, porque o Castro tem muito mais para falar do Vizela e as pessoas querem ouvir do que estar eu aqui agora a divagar sobre o amor ao futebol. Eu já pensei em levar a minha filha aos jogos, né? E cada vez que vejo esses relatos, porque tens ido mais, porque eu tenho estado na rádio, eu já decidi que o único jogo que eu vou levá-la vai ser em Alvalade e vou levá-la para aqueles bilhetes mais caros para a bancada central para ela não passar. Foi o que eu fiz ao meu filho quando levei pela primeira vez a Alvalade e no domingo, quando cheguei aqui a casa, é engraçado falares isso, porque eu fui no sábado à noite e depois no domingo, a minha filha que tem, pá, eu já contei aqui, não, e tu no outro dia até falaste disso, sim, eu não tenho puxado nada, mas ela anda completamente doida. Olha, vamos combinar, ao Pedro, para o ano vamos levar ao Alvalade. E eu disse-lhe, eu cheguei a casa e disse-lhe, vou-te levar ao próximo jogo de Sporting quando começar o campeonato. E depois penso assim, epá, está bem, eu vou levar, mas tem que ser uma coisa bem feita, porque senão até se assusta. Se levasse a minha filha agora para Vizela, para aquilo, coitada, até ia perguntar o que é que era aquilo. Mas é verdade, infelizmente. Mas pronto. Pá, mas vamos combinar e vamos para o ano levar as duas, vamos no meu carro, vamos levar as duas ao Alvalade, vamos para aqueles sítios, itos, mais coisa, e vai ter que ser assim. E vai ter que ser num dia de pavilhão. Já agora, só para deixar na nota também. Já que vamos com... Assim, também não podemos ir com elas e ir e vir, senão elas ficam cansadas, portanto tem que ser um dia nós mais só vamos... Dia de pavilhão, de futebol e de eleições. Ah, não, ainda não é já. Não. Assim, ainda não é agora. Queres para o ano, mas a bancada é só 2026. O ambiente é mau, mas tens a vantagem que há sempre uns autocarros que se arranja para os gajos irem lá votar e um gajo até se cai a pedir de bordo, não sei. Somos amigos, todos uns dos outros. Bem, João Castro, o jogo em Vizela, uma vitória por 2-1 frente a um Vizela que estudou bem a lição. Rubén Amorim deu logo a conhecer o 11 titulares ainda na conferência de imprensa, o que aí também não ajudou a que a equipa criasse aqui alguma surpresa. Pergunto-te, em termos gerais, quem foi o melhor em jogo para ti e quem foi o que esteve menos bem em jogo, porque de facto existiram aqui muitas oportunidades que o Sporting não conseguiu concretizar. Portanto, parece que voltamos a falar do primeiro jogo da temporada, ou do segundo, ou do terceiro, onde em todos os jogos somavam-se as oportunidades, não apareciam os gols. O que é que te apraz dizer sobre isto? Olha, agora confundiste-me um bocado. Porque eu acho que não houve assim grandes oportunidades de golo. Agora estava aqui a pensar nisso. Acho que não houve assim grandes oportunidades de golo, Mariana. Eu acho que houve um domínio intenso de suporte. E disseste, e bem, o Vizela não pressionou alto. Deu-nos o controle do jogo. Portanto, nós mandamos no jogo. Mandamos muito mais na segunda parte. Mas na primeira parte nós jogamos mais à vontade. O Vizela só defendia a partir do seu meio campo praticamente. Colocou-nos dificuldades, sim, nas transições. Aí sim, o Sporting falhou. Deu espaço a quem não devia, principalmente ao Mojica, ao avançado, e ao Samu, e portanto o Vizela conseguia sair muito bem em transição, e foi num desses lances que o Ezugo está mal colocado, o Inácio deixa-se antecipar e não mata a jogada, porque devia fazer uma falta tática, e uma falta tática é mesmo para parar a jogada, e levava amarelo. Tanto que o Coates depois fala com o Inácio a dizer: deixaste-me aqui sozinho com o Mojica. E depois, num para um, o Mojica foi de moto e o Coates foi de triciclo atrás dele. E não teve hipótese. E depois o Franco Israel também podia ter feito um bocadinho mais, mas é difícil. Não sabia muito bem onde é que estava ali o ângulo, embora pudesse ter feito melhor. É verdade que o Vizela chega à vantagem e continua a fazer transições um bocadinho perigosas. Mas o Sporting controlou o jogo. Teve muitas dificuldades. O Sporting não tinha criatividade no ataque. Quando não joga o Edwards, a criatividade do ataque de Sporting é muito fraca. O Esgaio e o Trincão. Tanto que até foi por isso que ele teve que entrar depois. Claro, exatamente. Porque o Esgaio e o Trincão não é exatamente a mesma coisa que o Esgaio e o Edwards. Sentiu-se isso, faltava criatividade. O Sporting variavelmente tenta sair muito por fora nestes jogos em que contra equipas mais fechadas. Tem muitas dificuldades em entrar pelo meio. O Ezio também não ajudou na construção. Diga-se, já vamos ver mais à frente até a performance do Ezio. Que acompanhou o gráfico, só o outro do campo? Ou... Sim, é isso, para ajudar aqui a perceber. E pode pôr, não é? Ok. Exatamente. Pois, o Mujica do Ouro, que eu estava a dizer de Jorge Maites, já estava a confundir. Obrigado. Exato, ao João. O jogo já foi há tanto tempo que eu já nem lembrava. Mas hoje li uma notícia do Mujica. Ai, não era para dizer. Se calhar li uma coisa do Mujica. Exato. Mas, o Sporting lá está, jogou muito adiantado. Podemos ver onde é que estava o Coates e o Inácio, só para termos uma noção da posição média dos dois. Depois o Ezugo muito central, muito fixo. Depois o Morita, obviamente, ali. O Paulinho muito recuado, mais uma vez. Aqui sim voltou a um jogo onde teve mais para trás. Depois o Pote, o Trincão, o Esgaio. O Esgaio sempre, invariavelmente, mais por fora. Do que o Trincão. Quando é o Edwards já não acontece tanto assim, e depois o Nuno Santos bem aberto. O Sporting não criou muitas oportunidades. Teve aqui uma situação muito... Teve aqui alguns lances. Há um lance muito bom do em que o Pote, que há um passe vertical do Coates, e o Pote faz uma assistência primorosa primeiro, e o Paulinho não tem espontaneidade e velocidade para rematar logo primeiro, e tentou adornar e perdeu a bola. Depois o Sporting acaba por marcar de canto, o Inácio a confirmar que é o defesa com mais golos, o defesa central com mais golos no Sporting esta época, a marcar. O Sporting, portanto, chegou ao empate, o que foi muito bom para o Sporting conseguir fazer algo que nunca tinha feito nesta liga, que foi dar a volta a um jogo fora de casa, fora de Alvalade. O Sporting nunca tinha conseguido, em Alvalade só conseguimos duas vezes, portanto, três vezes que o Sporting conseguiu dar a volta este ano, o que é curto para um candidato ao título, obviamente, ou um pseudo candidato ao título. Depois, é verdade, é que o Sporting aqui, com essa falta de criatividade, o Ruben Amorim percebeu que obviamente tinha que tirar o Ezugo, e aqui é que eu acho que é a grande diferença. O Sporting tem 11... 12, 13 jogadores no máximo, que têm realmente muita qualidade. A partir daí, sempre que nós colocamos outros jogadores a qualidade baixa, a equipa ressente-se. Teve que tirar o Ezugo, teve que, obviamente, entrar o Edwards, recuando o Pote. E, portanto, se jogamos com o meio-campo com muita mais capacidade, o Morita tapou muito melhor os espaços, não deu muito espaço, obviamente, às transições do Vizela, o Inácio acertou as marcações, e o Sporting conseguiu, obviamente, empurrar ainda mais o Vizela, que também foi perdendo alguma capacidade física, diga-se passagem, e o Sporting empurrou o Vizela, claramente, para o seu campo, e o Vizela nunca conseguiu sair em transição. Depois, o que é que mudou? O lado direito do Sporting conseguiu fazer algumas coisas que não fez na primeira parte, muito pela criatividade do Edwards e das subidas também do Esgaio, proporcionadas pelos movimentos interiores do Edwards, e o fez é que o Sporting conseguiu empurrar mais, criar alguns lances de frição. Nunca tivemos grandes oportunidades, nunca conseguimos dar ao Paulinho grandes oportunidades para finalizar. Tivemos sim mais remates, tivemos mais bolas paradas, tivemos mais próximo da área, mais cruzamentos, e com isso depois acabou por haver o golo na própria baliza do Ivanildo, num cruzamento tenso do Pote, e o Ivanildo a desviar. E, portanto, o Sporting acaba por ser um justo vencedor, acaba por mostrar as normais dificuldades contra blocos bem organizados e fechados, acaba por mostrar mais uma vez que peca muito, porque é muito jogo exterior, quando não temos, se calhar, jogadores com tal que tínhamos no passado, com características individuais para desequilibrarem. Devíamos apostar mais no jogo interior, estamos a apostar muito pouco no jogo interior. Melhorou, obviamente, com a questão do Pote a jogar ali a médio, o Sporting melhorou. E com o Morita a 6 a construir a partir de trás, e depois, obviamente, com a entrada do Edwards. Portanto, o Sporting foi melhorando, acaba de ser o justo vencedor, porque foi o que fez mais pela vitória, foi o que teve mais oportunidades, foi o que teve mais remates, mais posse de bola, mais bolas, mais cantos, e portanto, mas foi um jogo fraco, um jogo entediante, a meu ver, que acaba com um resultado justo do Sporting, que acaba com uma vitória fora, num adversário que tem bom futebol, mas já não ganhava há 5 jogos. calhar por causa disso e para a última imagem tentaram ao todo pontuar. Foi a primeira vez que marcaram um golo contra uma equipa grande em casa este ano, nunca conseguiram marcar um golo. E depois, pronto, só para apimentar as coisas, houve aquele lance de confusão onde vimos que o Coates conseguiu, perante o grandalhão Osmaites, o Osmaites tornou-se pequenino à beira do Coates, impressionante essa imagem, e conseguimos uma vitória que, obviamente, tinha que acontecer face àquilo que aconteceu no jogo, mas que nos deixa a pensar que os problemas continuam lá, a falta de soluções continua lá. Deu para experimentar o Franco Israel no jogo fora, mas lá está, não teve assim grandes questões para fazer, embora tivesse lá algumas saídas até boas de cantos em que amarrou bem a bola. Deu para experimentar o Ezugo e continuo a achar que, e já podemos passar para o Ezugo, Pedro, que é um bom jogador, que tem potencial, mas ainda há questões que têm claramente de ser trabalhadas. Achas que com a chegada do Daniel Bragança no próximo ano, ou pelo menos acreditamos todos que isso possa acontecer, que o Daniel regressará aqui às opções de Rubén Amorim, quer para o banco, quer para o 11 titular. Achas que também, e agora aqui com a saída iminente de Manuel Ugarte, achas que o ESUG poderá voltar a deixar de ser a opção, tendo Daniel Bragança, face aos números também que se viram ao longo deste jogo? Não, olha, em relação ao Ezugo, eu acho que tem potencial, é um jogador jovem. Eu acho que isto de andar a saltitar da equipa B para a equipa A não ajuda. Aliás, já falámos disso aqui no programa passado, no caso do Matheus Fernandes, acho que perdeu muita confiança, o caso do Fatal não ajuda os jogadores. Em termos de passe, teve 94,1% de eficácia, mas arriscou muito pouco do passe. Teve 2 interceções, 4 desarmes, ganhou 6 duelos, perdeu 3. Eu acho que a questão com a bola ainda é muito curto para o que o Sporting necessita. Sem bola e em termos defensivos, é um jogador que tem uma grande capacidade física, que vai ajudar e vai evoluir, mas em termos de posicionamento, de timing à bola, cometeu muitos erros neste jogo, nesta primeira parte, e por muitas dessas situações a equipa do Vizela conseguiu sair em transição, porque ali tinha, se ele estivesse no sítio certo, o Vizela não saía em transição, e portanto eu acho que essa falta ainda de maturidade nos posicionamentos e nos timings fez com que o Rubén Amorim percebesse que tinha que tirar o Ezugo e dar outro cunho ofensivo ao meio campo do Sporting. Agora, há uma coisa, atenção, não estamos aqui a queimar o Ezugo, eu falei já de qualidades que ele tem, mas há uma coisa que é importante, o Rubén Amorim, e isso temos que afirmar, portanto, temos que dizer que é uma coisa positiva, é o treinador que, e se nós fizemos esta computação, eu já falei isto com o Pedro no pós-jogo, é o treinador que, e um dos aspectos mais positivos do trabalho do Rubén Amorim no Sporting, é a qualidade de evoluir os médios. A evolução do João Palhinha foi enorme, a própria evolução até do João Mário, eu acho que o João Mário também cresceu com o Rubén Amorim, o Matheus Nunes exponencialmente, como deves imaginar, o próprio crescimento do Garte, portanto, o próprio crescimento de Morita esta época, que passou de um médio que nem sequer se aproximava na área contrária, com um médio com 6 golos. E, portanto, se há coisa que o Rubén Amorim faz muito bem em trabalho dos jogadores em termos posicionais, é nos médios. E, portanto, temos que acreditar que o Ezugo irá crescer muito com o Rubén Amorim. E agora, o Ezugo tem 18 aninhos, não nos esquecemos disso. Agora, obviamente, não é estar na equipa B e na equipa A. O Rubén Amorim já disse que ele para o ano não vai saltitar tanto, e eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, fazer toda a pré-época, mas ficar na equipa A, para o jogador sentir. Porque depois aqui vai estar na equipa A, mas depois vai jogar com a equipa B, o sistema tático é diferente, portanto, não faz muito sentido. Portanto, se for uma aposta, tem que ficar na equipa A completamente, o ESU. Mas tem que trabalhar muito, e há questões aqui que têm que ser muito trabalhadas. Em relação à tua questão, eu acho que o Daniel Bragança vai ter sempre muitas dificuldades de ser o titular com este sistema tático, jogar com 2 médios. Pode vir a ser, espero que sim, tem condições para ser, mas há questões que também têm que ser, obviamente, trabalhadas. Agora, eu acho que tinha um papel importante quando havia a lesão do Morita, em jogos que o Sporting jogava contra blocos baixos, com a qualidade de passe do Daniel Bragança, com a sua visão do jogo, teria sido importante termos o Bragança para entrar nos jogos, e não o tivemos. Então, deixa-me eu perguntar-te diretamente, desculpa estar-te a interromper, João, deixa-me eu perguntar-te diretamente, com este sistema tático, com 2 médios, quem é que serão, com a possível saída do Ugarte, obviamente, tirando o Ugarte já da equação, quem serão os 2 médios que Rubén Amorim poderá aqui apostar ao longo da próxima temporada? Olha, visto aquilo que eu vi do Talongo e de não aposta muito do Ruben Amorim no Talongo, ou seja, à data de hoje, eu diria-te que o Sporting vai ter que contratar um 6, que o Ruben Amorim gosta. Se não tivermos dinheiro, não vamos contratar nenhum 8, portanto fica o Morita, o Pote pode jogar e o Bragaça pode jogar aí. Eu acho que vai ser o plano, ou seja, um titular, um reforço para 6, depois vamos ficar com o ex-Hugo, o Talongo tem as minhas dúvidas que fique, embora possa ficar, atenção, não estou a dizer que não fique, mas também a pré-época será decisiva para o Ruben Amorim avaliar melhor, só tires não fica. Exatamente, portanto, nesta altura, eu acho que faltam um 6 ao Sporting, que é isso que o Ruben Amorim vai procurar, visto que o 8, com a recuperação do Daniel Bragança, não é tanta prioridade. Isto porque é que temos Morita, Pote, se ele ficar, e Bragança. Portanto, temos ali 3 opções para o 8. Para o número 6, só temos o S.U. e o Talongo, que eu acho que de todos são muito curtos nesta altura ainda para o que o Ruben Amorim quer, e portanto eu acho que vamos ao mercado claramente por um 6, não sei, de gosto do Ruben Amorim, e pronto, o negócio João Lucas, eu acho que houve aí qualquer coisa que correu mal à última e não estará propriamente fechado, e portanto eu acho que estamos à procura de um 6, vamos ver o que é que o Ruben Amorim escolhe para um 6, a escolha tem que ser acertada, já falámos isso, eu e o Pedro, o Sporting não pode falhar as contratações, portanto acho que parou aí um bocadinho as coisas todas, e portanto não há, o Sotir vai ser emprestado, de certeza, e portanto estão aqui a perguntar sobre o Talongo vai ser desenvolvido por Ruben Amorim, mas falta-nos um titular, o Talongo não pega agora, titular, sem bola, o Ruben Amorim ainda não confia no Talongo, e portanto, confia com bola, não confia sem bola, e portanto eu acho que o Ruben Amorim está à procura de um 6, as prioridades eu já falei aqui há muito tempo, e agora vem nos jornais e toda a gente está a dizer o mesmo, o que o Sporting está à procura é um ala direito, o Bellerín também acho que não fica, um médio defensivo, E o avançado. Então, estas 3 posições que vamos contratar prioritariamente, tudo mais pode ser depois, se houver ainda plafond para isso, ou se houver uma oportunidade de negócio como um empréstimo. Portanto, um médio defensivo, um ala direito e o ponta de lança, é o que estamos à procura. Eu já mostrei ao Pedro uma imagem que comprova isso mesmo, que estamos à procura. E, portanto, vamos agora aguardar. E cá estaremos para comentar o que virá neste mercado. E, obviamente, o programa já vai longo, portanto, hoje é dia, claro está, e uma vez mais, de resumo das modalidades pela voz e pela imagem do nosso Tiago Pedro. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball disputou a 25ª jornada da Liga Placar Handball 1, a penúltima no pavilhão João Rocha. Recebemos o eterno rival, o Benfica, e vencemos por 36-31. E no início do jogo, André Christensen começou a ser o grande destaque. O Benfica cumpria calendário e estava mais descontraído no jogo. O Sporting tentava manter alguma pressão sobre o Futebol Clube do Porto. A primeira parte foi de vagas, com o Sporting a ganhar cedo uma vantagem que foi dilatante, com o Benfica a recuperar e depois a perdê-la novamente, terminando a primeira parte com os Leões a ganharem por 18-13. E se ganhámos uma vantagem de 5 golos na primeira parte, na segunda empatámos a 18, com o Sporting a conseguir manter uma vantagem de segurança durante todos estes 30 minutos. O Benfica nunca liderou o marcador e depois da expulsão de Varanjas ainda na primeira parte, ficou mais debilitado no seu bloco central defensivamente e o Sporting aproveitou muito bem para cravar mais vezes a bola no pivô e aproveitar uma faceta geralmente pouco explorada no seu jogo. Eddie foi mesmo o nosso melhor marcador com 8 golos em 8 remates e ainda é Christensen terminou o jogo com 30% de eficácia de defesa, percentagem que era bem mais alta ao intervalo. Boa exibição, com a intensidade suficiente para controlar um adversário que apenas veio cumprir calendário, como eu já disse, e que marcou também a despedida do pavilhão João Rocha de alguns jogadores, nomeadamente Francisco Tavares e Carlos Ruesga, a quem desejo a melhor sorte do mundo. Que ambos possam regressar ao clube no futuro, um como jogador e outros, se calhar, noutras funções. O basquetebol disputou o jogo 2 e 3 das meias-finais dos playoffs da Liga Betclic. Ambos, o primeiro, o jogo 2 no Dragão Arena, onde o Sporting venceu por 93-91. Boa vitória, muito alicerçada em termos defensivos pelo fecho da área pintada ao jogo interior do Futebol Clube Porto e em termos ofensivos pelo bom aproveitamento do bloqueio direto e da marcação de pontos em transição. Defensivamente, Patanar, Moody e Travantinho conseguindo anular Conklin e Fink e graças às trocas e ajudas defensiva anulavam também as entradas para o sexto dos jogadores do Futebol Clube Porto, restando aos portistas o lançamento exterior. No ataque, o Sporting identificava muito bem as vantagens e tirava partido do bloqueio direto sobre o base e o extremo para punir a defesa portista. Sempre que era feito um roubo-bola, o Porto também era punido em contra-ataque. Ao contrário do jogo 1, o Sporting voltou muito bem do intervalo e esteve por cima do jogo, onde chegou a ter 18 pontos de vantagem, mas tudo começou a piorar quando o Futebol Clube Porto muda para a defesa à zona. Aí os Leões não souberam atacar este tipo de defesa. Não fizeram sobrecarga de um dos lados, não colocaram um jogador interior a fazer de pivô e, apesar de conseguirem lançamentos exteriores, a dado momento a nossa percentagem dos lançamentos de 3 era 17%. Isto fez crescer a confiança dos portistas, que no ataque passaram a conseguir atacar o cesto e a carregar os nossos jogadores de falta. Os minutos finais, sobretudo o último, foram qualquer coisa de surreal, com um chorrilho de erros e más decisões e com o Sporting a perder a vantagem de 2 dígitos que tinha para quase perder o jogo. Este período acabou por fazer perder um pouco o brilho da vitória, da segunda vitória, no segundo jogo, em pleno Dragão Arena. 5 jogadores marcaram em duplos dígitos e Lovat a fazer 23 pontos foi o nosso melhor marcador. No jogo 3, já no pavilhão João Rocha, o Sporting recebeu e venceu o Futebol Clube Porto no 94-66. Foi o melhor jogo do Sporting na série, que uma série que foi feita em crescendo. Perdão. O Sporting esteve literalmente sempre na frente do marcador e após um primeiro período equilibrado disparámos num segundo período onde ganhámos por 28. O Sporting defendia bem a área pintada e a linha exterior e punia o Porto em contra-ataque sempre que podia. Um pouco à imagem dos jogos anteriores. A decisão de trazer Lovat e Polanco do banco surtiu pleno efeito, com o Sporting a conseguir trazer 51 pontos a vir do banco e com estes dois jogadores a marcarem em conjunto 42 pontos. No ataque em meio campo, o Sporting conseguiu sempre encontrar as vantagens, fosse no jogo interior, fosse no exterior, fosse tirando partido do bloqueio direto, com Travante a voltar aos bons jogos ofensivos, num jogo onde liderámos por 32 pontos e onde Travante e Lovat em conjunto marcaram mais de metade dos pontos da equipa. 3-0 na série, estamos na final, onde iremos defrontar o Benfica. Futsal masculino disputou o jogo, uma das meias finais dos play-offs, no Conselho da Oeiras, em Porto Salvo. Fomos até ao pavilhão dos Leões de Porto Salvo vencer por 3-1. E foi um Sporting que demorou apenas 7 minutos a desmontar a melhor defesa da fase regular. Numa primeira parte, com o ascendente nosso, o Porto Salvo não deixou de ter belíssimas oportunidades, valeu o Guita em muitas situações, mas o Sporting criava mais, dominava mais e acabou até por ser mais eficaz do que é habitual. Em transição fazemos o segundo e poucos minutos depois fazemos o terceiro, que punia bastante a equipa da casa, mas que de certa forma ajustava-se. 3-0 ao intervalo e na segunda parte os Leões de Porto Salvo surgiram mais rápidos e intensos e o Sporting acusou algum cansaço face a algumas limitações que tinha para este jogo e criou muito menos incómodos à equipa da casa e sentiu, obviamente, mais dificuldades. E aqui foi novamente a vez de Guita brilhar e segurar um jogo que se podia ter tornado complicado. Guita foi o MVP da partida, num jogo onde jogámos bem a espaço e onde sentimos algumas dificuldades com a pressão alta do Porto Salvo. O hóquei masculino disputou o jogo 2 e 3 das meias-finais da Liga Placar. O jogo 2 no pavilhão municipal de Barcelos, Teófilo Casemiro. Vencemos por 3-2. Estando a perder 2-0 ao intervalo e a vitória foi após prolongamento, após o 2-2 no tempo regulamentar. Foi um jogo com partes distintas. O Barcelos fez o seu jogo habitual, jogando sempre a certo e nunca se posicionando defensivamente, tentando aproveitar qualquer erro dos Leões. No Sporting faltou tudo. Péssima primeira parte, onde faltou agressividade, vontade, rapidez. Bem, em suma, tudo. O resultado ao intervalo até se pode dizer que talvez pecasse por escasso, muito graças ao regressado Girão. Na segunda parte, tudo mudou. O Sporting foi mais intenso, agressivo, mais rápido, procurou sempre recuperar o resultado. Marcámos o início da segunda parte e novamente no final, levando tudo para prolongamento, e aí nenhuma das equipas quis arriscar muito. Acabámos por não ir a penaltis, muito graças ao Nolito Romero, que marca a cerca de um minuto do fim. Novo jogo onde estivemos sempre em desvantagem, só passando para a frente no golo final que nos dá a vitória, tal como no primeiro. Gols de Alessandro Verona, João Souto e Gonçalo Romero. No jogo 3, no pavilhão João Rocha, vencemos o Barcelos por 8-4. 2 minutos de jogo e o Barcelos volta a ficar em vantagem. O Sporting reagiu e foi encostando o Barcelos, mas a eficácia estava escassa e nem bola parada a bola entrava. A parte final da primeira parte foi de loucos, com um ritmo muito forte e alternâncias no marcador, com o Sporting a empatar e o Barcelos a passar novamente para a frente, até o Sporting conseguir finalmente empatar e passar para a frente do marcador, e desta vez foi de vez. No início da segunda parte, o Barcelos entrou forte, fruto do cartão azul que João Almeida tinha recebido no final da primeira parte, e mesmo assim os Leões conseguiram aguentar e pouco depois de ficarem completos, sensivelmente 7 segundos depois, fazem o 6-4. A partir daqui, e apesar do ritmo mais baixo e pausado do jogo, só deu o Girão, que foi dentro do golo norte-anho com pôde, e ambas as equipas ainda acabaram por marcar, sobretudo o Sporting, que acabou por fazer o golo do jogo. Vitória justa, boa exibição ofensiva numa série que acabámos por ganhar 3-0, estando salvo erro apenas 9 vezes em desvantagem, nunca começando nenhum dos jogos a ganhar, e onde nos dois primeiros jogos só passámos para a frente, mesmo no final dos mesmos, e foi mesmo para ganhá-los. Hat-trick do inevitável Romero, bis de Ferranfon, e golos de Alessandro Verona e Matias Platero. É tudo por agora, saudações leoninas a todos. Digas alto. Haja boas novidades em algum lado, nem que seja em termos de modalidades. Ainda antes de irmos aqui, obrigada, Tigas. desculpem, esqueci-me deste pormenor. Ainda antes de irmos aqui às notas finais, acho que é importante falar. Quando no dia de hoje Roberto Martínez faz aqui a convocatória para os jogos de seleção. Ora bem, Pedro, começo por ti e tenho uma pergunta assim importante, que é: eu tinha a sensação que Pedro Gonçalves era português, mas se calhar estou errada. Pois, olha, como é que alguém dizia hoje, se nem quando ele foi campeão e fez aquela temporada e ele foi chamado, não é? Depois ficou aí no banco e nunca jogava e levamos ao europeu, não foi? Onde é que levamos? Já nem sei qual competição é que levamos, ao mundial ou o que é que foi. Curiosamente, ele acaba de fazer a melhor temporada de sempre, não só em termos de golos, como assistências, como 26 oportunidades de criação de golo, é o jogador com mais, é o seu recorde na Liga Portuguesa. Eu vou deixar para o João, que vai dizer aqui umas coisas mais acertadas do que eu, mas eu deixei de ligar à história da convocatória da seleção. Eu separo aquilo que são as duas coisas, que é... uma coisa é a seleção enquanto país do qual eu faço parte, a minha nacionalidade, e quando vai ao Mundial, ao Europeu, e sempre que vejo jogos da seleção, gosto que ganhe. Mas da mesma forma que ainda há pouco estava a falar da irracionalidade que nós temos no futebol e no clube, e a forma que muitas vezes olhamos para estes ambientes e tentamos não ser tão racionais, eu desligo do resto, porque não mudam-se, não é? Mudam-se o tempo, mudam-se as vontades, aqui mudam-se os treinadores, mas não se muda o esquema que está por trás das convocatórias relativamente à seleção. Soa sempre a qualquer coisa de muito estranho que se esteja a passar naquilo que é a convocatória, mesmo tendo um treinador que supostamente não deveria. Dá a sensação, e o João acho que vai falar disso, que é aquela coisa de há determinados treinadores que nunca seriam selecionadores da seleção nacional porque não estariam preparados para fazer determinados fretes. E não não há muito a falar, quer dizer, eu não ponho em causa o valor de João Félix, mas é comparar a temporada do que ele tem feito. Não falo o Renato Sanches, acho que, ida em aspas, até mesmo a chamada do próprio Toti Gomes, enfim, é o que é. Olha, não consigo, de forma muito racional, olhar para isto e não achar que algo de estranho se passa nestas convocatórias, como nós temos vindo a falar, não é de agora, já não é, já vinha do tempo do Fernando Santos, e parece que aqui a coisa é, muda o treinador e a coisa parece que está a seguir o mesmo caminho. Interessam determinados jogadores, porque são determinados agentes, porque há determinadas ligações. Enfim, é o que é. Não me vou chatear muito com isso. Acho que só acaba por fazer com que muitos de nós deixemos depois de olhar para a seleção da mesma forma que certamente olhávamos para noutros anos e noutras alturas. E eu, portanto, tento-me abstrair um bocadinho disso porque gosto da seleção, obviamente. Quero que a seleção ganhe, quero que tenha sucesso. Mas às vezes é terrível olhar para estas coisas todas. E, João, qual é a justificação, assim, racional, porque obviamente de nós os três tu és o mais racional, qual é a justificação racional que se encontra para que não esteja Pedro Gonçalves nestas escolhas de Roberto Martínez e, mais uma vez, existirem aqui escolhas que vão, como dizia o Pedro e bem, ao encontro de determinados agentes, de determinadas situações. É tudo muito estranho, mas neste momento está-se a tornar demasiado óbvio e acho que já todos percebemos que não é só da nossa cabeça. Não te estamos a ouvir, João. Desculpa, peço desculpa. Agora já sim. Estás a ouvir? Sim. O Potevic, como tem um nome estrangeiro, Potevic, deve ter sido bósnio, é normal não ser chamado à seleção o Potevic. Faz parte. Ou porque quem nasce em Vidago se calhar é considerado espanhol, e portanto se calhar não se pode ser chamado à seleção. Vidago é ali mesmo perto da fronteira, portanto tem essa justificação. Fica ali meio... Essa justificação. Agora falando a sério, eu até sou uma pessoa bastante racional, mas a verdade é que esta não convocatória do Pedro Gonçalves, para mim, atinge o nível máximo de hipocrisia na seleção. Isto porquê? Se um jogador com estes números não for chamado à seleção nesta altura, não é? E eu volto a frisar aquilo que eu escrevi e disse até quando gravei o Pedro, ninguém está a pedir que o Pote seja titular na seleção e que vá roubar o lugar ao Bruno Fernandes, ou vá roubar o lugar ao Ronaldo, ou ao João Félix. Ninguém está a dizer isso. Agora, não ser chamado... Um jogador que acaba a época com estes números, acaba com melhores números com o Ricardo Horta, acaba melhores números com o Félix, acaba melhores números com o Renato Sanches. É um jogador que pode jogar em duas posições. Pode jogar a 8, pode jogar lá na frente. É um jogador com golo, cria mais oportunidades, tem mais assistências. E não ser chamado, quando é que ele vai ser chamado? Quando fizer uma má época... Quando sair do Sporting. Não, é fácil. Quando ele fizer uma má época e tiver poucos números, vão perguntar ao selecionador, então e o Pedro Gonçalves? Ah, está a ter uma má época. Mas ninguém se vai lembrar que quando teve uma grande época não foi chamado. E depois aqui há esta questão clara, olha-se para aqui, para a seleção e para a federação, e eu nunca não pretendo trabalhar na federação, portanto não me importa o que eu vou dizer. É verdade, é que claramente há aqui jogadores que são montra. Isto não me chateia, e o Pedro tem razão, uma pessoa não se chateia com isto, até ao ponto que isto interfere obviamente com os negócios do Sporting. Porque nós já vimos facilmente, quando os jogadores são chamados à seleção, eles valorizam. Franco Israel vai ser agora chamado à seleção Uruguai, o Ugarte valorizou, todos, o Inácio valorizou, mal foi chamado à seleção, todos os jogadores valorizam. E portanto, obviamente, que o Pote não está a ser valorizado numa altura em que faz uma época destas. E portanto, quando nós vamos defrontar a Bósnia e a Islândia, nós não vamos defrontar a França, nem a Espanha, nem a Inglaterra. Se há jogos, se há fase de apuramento em que nós podíamos realmente, testando aqui alguns jogadores, o Pote era a uma altura. Já foi o Ricardo Horta à seleção. Agora podia ir o Pote perfeitamente, fez uma melhor época com o Ricardo Horta, acabou com melhores números com o Horta. O Renato Sanches, e vou dizer isso, há aqui muita gente que pode não concordar, fazia todo sentido, por exemplo, em vez do Renato Sanches, que ele já viu, ele não viu com ele a treinar, mas já viu na seleção, basta ver vídeos para 20 trás. 20 vezes. 20 vezes. Fazia tudo mais sentido. Se ele dissesse assim, levava o João Neves do Benfica, apesar de ele ser da Gestifoot, levava o João Neves e dizia, mas eu quero ver o miúdo na seleção. Não era para titular, mas para vê-lo a treinar na seleção. E a mim não me chocava, porque isto era uma visão de futuro. Agora, levar o Renato Sanches, levar o Nelson Semedo, que não é de longe o melhor lateral, quando já temos lá o Dalot e temos lá o Cancelo, e vai dizer que o Cancelo é para vê-lo à esquerda, quando o Nuno Mendes está lesionado, não podia levar o Nuno Santos... Podia levar o Nuno Santos, que está habituado a jogar num sistema de 3, tem mais golos que o Guerreiro e com o João Cancelo juntos? Aqui, claramente, leva o Toti Gomes para valorizar, leva o Renato Sanches, porque não vai ter lugar no Paris Saint-Germain, portanto tem que ser colocado, e leva o Nelson Semedo também para valorizar, se calhar para vir para o Benfica ou para outro clube, que a gente pretende que ele venha. Porque não faz sentido estas convocatórias destes jogadores que já lá passaram. E não se dá a oportunidade em jogos, eu volto a frisar, contra a Bósnia e contra a Islândia, de ter jogadores que fazem duas grandes épocas. O Nuno Santos, se calhar, não vai fazer outra época igual em termos de golos, esperemos que sim. Mas sabia, João, agora uma oportunidade para ser visto, e mais uma vez vou frisar, ninguém está a dizer que o Pote e o Nuno Santos deviam ser titulares. Ok? Estão a dizer que deviam ser chamados, o treinador vê-los nos treinos e ter alguns minutos. Nunca ia mal nenhum. Agora, chamar Nelson Semedo, que já toda a gente viu o que joga na seleção. O Renato Santos, que já toda a gente viu. E a chamar o Toti Gomes, claramente para valorizar, e pode merecer, mas claramente para valorizar. Agora, o Pote tem que marcar quantos golos? 50 golos para ir à seleção, e depois vão dizer, ai, mas o Pote, falta disto, é mais intenso e tudo. O Pote jogou a médio, e tem estes números. Jogou muitos jogos a 8 e tem estes números. E jogou bem a médio. Ainda agora, o último jogo, se o selecionador for ver, o Pote entra para médio, o Pote melhora claramente. Agora, pá, é isto que faz um bocado pensar, aquilo que o Pedro disse ao bocado, e eu disse no Patreon também, Portugal não vai buscar um Van Gaal, e ouviu-se falar... Há aí recortes de jornais que Portugal pensou no Van Gaal. Porque o Van Gaal não comia estas histórias. O Van Gaal convocava os seus 24 jogadores e não comia estas histórias de jogadores a pedido. Desculpem, não comia estas histórias de jogadores a pedido. Ah, isso é que tem que ser dito. O Van Gaal não pedia, não comia. O Van Gaal não... Por isso é que também tem os problemas que tem, porque é uma pessoa frontal. Não ia comer estes, epá, estes pedidos, estas encomendas de alguns jogadores. Ah, chega. Chega disto da... Ah, chega, uma pessoa tem que se chatear com isto. Porque é verdade que vê algumas injustiças. Eu queria ver se fosse um jogador de outro clube grande que tivesse estes números e não fosse chamado à seleção. Digam-me um. Tirando o caso Vítor Bahia, com aquela situação de Scolari, digam-me um jogador que tenha tido... E já foi em 2004. Dos rivais que não foi chamado à seleção. Digam-me um. Pá, não há. Não há nenhum que tenha uns números destes que seja chamado à seleção. É impossível. É impossível. Um jogador destes tem que ser chamado à seleção. Até como prémio. Se ele for à seleção e depois não jogar nada, não é convocado. Tudo bem. Não há problema nenhum. Não é convocado. Mas não ir à seleção, eu imagino o que sente o Pote nesta altura. Faz uma época do caraças e não vai à seleção em jogos contra a Bósnia e contra a Islândia. Epá, e depois acontecem, e bem, e dou aqui uma salva palmas ao Rafa, teve coragem de expor o que se passa e não foi à seleção. E agora o João Mário também não quer ir. Isto é o que vai acontecer mais. Isto é um abre-olhos para muitos jogadores. O que o Rafa e o João Mário fizeram é um abre-olhos para muitos jogadores. Não querem ser mais alguns de ter uns minutos, porque eles sabem o que se passa muitas vezes. E portanto. Ah, o Rafa teve muita coragem. O Rafa teve muita coragem. Digo já. O Rafa teve a minha coragem. A minha salva de palmas para o Rafa. Teve muita coragem. Porque há os jogadores que estão a sentir na pele. Porque o Rafa também já há alturas que fazia grandes, grandes campeonatos, grandes golos, estava em grandes momentos. E depois ia à seleção e tinha um minuto. Ou não ia. E, portanto, o Pote qualquer dia... Pá, o Pote qualquer dia... Eu parece uma pessoa muito calma. Mas o Pote qualquer dia... Vai explodir e vai renunciar. Diz, enquanto estes, não vai renunciar à seleção. O que ele vai dizer é... Enquanto estes meninos estiverem lá... Na seleção, ou quando houver isto, eu não vou. Epá, eu bati a palmas de pé, porque isto epá, não faz sentido. O Pote nesta convocatória, em outras convocatórias, na primeira, eu comentei aqui, faz sentido. Ele fez uma linha de continuidade, chamou quase os mesmos, meteu ali o Gonçalo Inácio para ver. Nesta convocatória, com os ausentes que há e com os convocados que tem, face ao final do campeonato, face ao número de golos, face à época, não faz sentido o Pote não ir à seleção. E portanto, olha, um abraço solidário para o Pote, porque como jogador deve sentir muito injustiçado. E se calhar a primeira vontade dele era mandar toda esta porcaria para o Arva. Era o que eu faria. E bem, quer tu, quer qualquer um de nós. E o programa já vai longo, vamos então aqui para as notas finais, meninos. Varela, começo por ti. Deixa só responder aqui ao João Arrojado, que ele tinha perguntado se tínhamos visto a futebol de notícia. Sim, o futebol feminino vai passar para a SAD. Eu a diferença que eu acho que vai acontecer é a profissionalização, ser maior, o que só faz sentido, dado que o crescimento do futebol feminino a nível mundial é uma aposta não só forte da FIFA, como de todos quase todas as federações, e portanto diria que talvez seja no sentido de profissionalizar. O que me leva aqui a questionar apenas é se estas jogadoras já não eram profissionais ou não, se elas ainda faziam profissionalismo ou meio profissionalismo, mas parece-me que apenas o que isto poderá significar é que o futebol passa a ser, o feminino passa a ser visto como algo mais profissionalizante ou com alguma questão que acaba por ser mais relevante para o crescimento da modalidade, se lhe quisermos chamar assim, dentro da estrutura do esporte. Vamos ver, mas em breve deveremos saber mais qualquer coisa sobre o que é que isso quer dizer. Pode ser que um dia destes a direção do Sporting e os responsáveis nos queiram dizer qualquer coisa, sei lá, mandar um pombo correio, por exemplo, já não peço um e-mail, porque às vezes é difícil escrever e-mails, não? Mas hoje em dia até há o ChatGPT e há o Claude e há vários, hoje em dia não faltam aí ferramentas de inteligência artificial para escrever e-mails se eles tiverem alguma dificuldade. Basta dar os tópicos, aquilo depois escreve tudo sozinho. Notas finais. Eu como o João vai falar das modalidades e vai falar das notas finais em que engloba isso, eu não vou estar aqui a repetir isso, mas queria só dar aqui duas notas finais. Uma, não está diretamente relacionada com o futebol, mas é engraçado como passou-se um bocadinho, não sei, parece que passou-se sobre um bocadinho. Sobre isso da SAD eu vou tentar saber o porquê, mas eu também acho que é uma questão jurídica que tem que passar para talvez, a também pode ser, eu acredito que eu possa ser já indicações da UEFA e da FIFA para, talvez plano estratégico, qualquer coisa já a pensar nas novas ligas e se quiseres ir lá à Guerra dos Campeões, obrigatoriedades de algumas coisas, enfim, mas isso, por isso é que eu gostava de saber um bocadinho mais, se o Sporting quiser explicar porque é que é essa alteração. Pode ser que talvez saibamos no relatório e contas ou saibamos quando quiserem falar connosco. Mas queria duas notas finais. Uma delas, para o brilhante terceiro lugar do João Almeida no Giro de Itália. Não é todos os dias que se consegue, mesmo com todos os problemas que aconteceram neste Giro de Itália, de problemas de Covid, de tombos, e que vão acontecendo sempre muito nestas grandes provas, mas não deixa de ser uma excelente participação do ciclista português, que também conquistou a camisola branca de mais novo, melhor classificado dos mais novos, e essa era a minha primeira nota final. A segunda nota final vai acabar a época, ou já acabou a época, quer dizer, vai acabar no sentido, acabou no futebol, estamos a caminhar para acabar a época como um todo, e eu gostava, sinceramente, eu gostava mesmo muito que fosse possível haver um balanço desta direção a vários níveis. Um balanço. O que eu gostava era que o presidente Frederico Varandas viesse fazer a avaliação do ano como um todo, depois que viesse, podia ser em momentos diferentes, obviamente, em órgãos até diferentes, porque os assuntos são diferentes, que viesse o Zenha falar um bocadinho sobre a questão financeira enquanto sociedade desportiva, e depois que viesse, provavelmente, o Miguel Afonso falar sobre as modalidades. Acho que são três pilares absolutamente importantes. E por falar em pilares, vou aqui buscar este documento. Regressar ao futuro. Neste caso, ao futuro, como podem ver aqui no documento, estamos no ano 2020-2022. É o regresso ao futuro. Na prática é como o próprio filme do Zemeckis com o Michael J. Fox. Também era regresso ao futuro e depois eles iam para o passado, em 1985. Na realidade, era regresso ao futuro a partir do passado. E eu, portanto, também vou regressar aqui ao futuro. 2020-2022. Há um documento bonito que supostamente ia ser remodelado, este documento. Este documento foi apresentado em 2019. Mas gostava de regressar a este documento, porque é um documento muito bonito, em que o Sporting assenta em quatro pilares. Pessoas, não sei que pessoas são essas. Estrutura, talvez tenha mudado qualquer coisa, nomeadamente aumentaram-se os limites de vencimentos passado. Sistemas de suporte, interação com os sócios. O sistema de suporte tem melhorado, é um facto. Temos assistido a algumas melhorias. Interação com o sócio, muito forte. Tem havido uma interação com o sócio muito forte, especialmente naquele jogo em Alvalade em que a polícia carregou pela bancada sul. Foi uma interação com os sócios que aquilo foi de uma coisa que já não se via há muito tempo em Alvalade. E, portanto, eu gostava de regressar a este documento, porque é um documento bonito, aqui com a pista, aquela pista que está à volta do estádio, com a falar ainda de 2018 e coisas assim, mas que nós parece que estamos completamente, parece que a certa altura, ainda tinha aqui Covid, parece que andamos abandonados, parece que se sabe muito pouco. Eu também não gosto que se esteja sempre a falar, mas gostava de ter um bocadinho mais de informação sobre cá está a estratégia de suporte, os tais quatro pilares, pessoas, estrutura, sistema de suporte, interação com o sócio, tudo isto, como todos viram, as assistências em Alvalade bateram novos recordes, segundo eles. Estamos a tentar perceber que recordes são, provavelmente, quando comparado com o Botsuana, acho que aí claramente é um recorde, mas acho que era uma boa altura para estes nomes bonitos, Projeto Matrix. Por acaso até saiu um novo filme o ano passado, acho eu, o novo do Matrix, e portanto, e se recordam, termina aqui, tínhamos aqui coisas como o novo ERP, isso parece que sim, softwares vários também, Data Warehouse, um repositório de informação, então se for o site tem um repositório de informação espetacular, há informações que nem lá aparecem. Depois temos aqui coisas bonitas que ficam sempre pendidas, Agile Way, que é uma nova palavra que também está sempre na moda. Os microsites, como toda a gente sabe, têm funcionado na perfeição. A nova loja verde, que é um sucesso. A compra de bilhetes. O desenvolvimento de uma nova app e um site oficial do Sporting. Também isto foi um regresso ao futuro. Enfim, coisas espetaculares. Como está aqui, olha, vejam aqui os tracinhos. O 2021 e 22 até aparecia assim, quase como uma visão. Isto há de aparecer aí, mas já estamos em 2023. Portanto, já estamos aqui neste traço foi que já não aparece. Foi a pandemia, Pedro, foi a pandemia. Eu deixo-me já agradecer antecipadamente aos que vão comentar no vídeo a dizer que nós somos contra o Varandas e não sei o que mais. Não, não somos contra o Varandas, nós somos a favor do Sporting. Mas quero já agradecer àqueles que vão comentar aqui no YouTube e a falar mal de nós, fica já o agradecimento prévio. Mas a verdade é que acho que às vezes era preciso ter um bocadinho mais de informação, saber algo mais do que só saber o que vai sair no recorde, porque eu acho que é pouco. No Jornal do Sporting não podemos contar com isso, porque o Jornal do Sporting, infelizmente, nada contra as crónicas pessoais que lá estão, as pessoas que lá escrevem são convidadas e eu, as colunas editoriais ou as colunas pessoais são as colunas de opinião, e aí eu não, cada qual, posso brincar às vezes com os pontos de exclamação do Tito, mas cada um tem direito a escrever porque foi convidado. Agora, o resto do jornal, infelizmente, eu até conheço lá algumas pessoas, hoje em dia é muito pouca informação e, tanto como não sai muito no Jornal do Sporting, a não ser um repositório de informações. Como na televisão, no Sporting TV, eu ontem liguei a Sporting TV à noite, um bocadinho, pá, e eu senti tanta vergonha alheia de ver falar sobre o Sporting, de não haver ali uma pontinha de... Epá, não temos que estar sempre a falar bem. Não é por falarmos sempre bem que estamos a ajudar o Sporting. Parece que há ali um medo de se dizer qualquer coisinha que possa ser diferente. Aquilo é uma vergonha alheia. Portanto, se temos que esperar porque saia no Record, era uma boa altura de ligar àqueles três e gostava de os ouvir falar. Porque acho que nós precisamos ter um bocadinho mais de informação. Acho que eu sou a favor que os mandatos são para cumprir. Mas gostava de ter um bocadinho mais de informação do que é que se está a passar, como é que nós, o que é que vamos mudar, que alterações é que estão a acontecer, que certamente que estão a acontecer, e eu, se calhar, agora estamos aqui a falar e até já fecharam com um fornecedor qualquer para fazer uma nova app, um novo site, certamente coisas que até estejam a ser trabalhadas, mas às vezes sinto que temos pouca informação. E por fim, termino com o vídeo Varandas para ir ao Sporting 160, e ele foi convidado, e ele esteve cá, quando foi candidato à presidência do Sporting, prometeu ao final de 100 dias da presidência, se fosse eleito. Mas como em muitas coisas do seu programa que ele apresentou nessa entrevista, muitas das coisas não são verdadeiras, essa também não foi. Ele não foi. Isso, já foi convidado na segunda das eleições. Já agora, foi convidado várias vezes, agora que ele já vai sair e que já está fora do Sporting, ou supostamente vai sair, falamos algumas vezes com o Miguel Braga para convidar o presidente Frederico Varandas a vir cá, foi sempre declinado. Continuam a achar que nós somos personas não gratas à frente do clube. Devemos ser, provavelmente, nós devemos ser caso único, se calhar, caso único não digo, mas é a forma como se vê que é. Nós, provavelmente ali a malta do Benfica Independente, a culpa do Cavani, somos provavelmente sócios e adeptos, eu diria que sócios, porque a maior parte, acho que somos todos sócios, documentadores, nestes três, só estou a dar estes três, que são aqueles mais conhecidos dos três grandes. Sim. Mas que somos todos... Nós e do Benfica somos todos, de certeza, do Porto acho que também sim. O do Porto também são, que eles vão ver os jogos todos, e o do Benfica, o Benfica FM também são, porque conheço-os todos. E a verdade é que parece que somos todos mal vistos, parece que somos nós que fazemos mal ao futebol, e eu termino, como há bocado disse, se calhar se estes adeptos, como nós somos todos, deixassem um dia de ver ao futebol, se calhar o futebol aprendia qualquer coisa e, enfim, olha, é o que é. Vale a pena perder nós, mais. O problema está em nós é que continuamos a ser claramente irracionais. Sim, o problema está, sabes, esta questão de se achar que nós, eu ainda tenho mais uma nota final, há bocado disse que eram duas, mas eram três. Mas esta coisa de se achar que nós estarmos aqui a fazer uma crítica ou a dizer, epá, desculpem lá, acho que eu nunca vi o Castro festejar uma não vitória do Sporting, nunca vi a Mariana não festejar uma não vitória do Sporting, ou o Tigas para dizer, ou mesmo o Zé Duarte quando esteve aqui, portanto, esta coisa de se achar que estarmos aqui a falar para 150, 200 pessoas e depois mais as que vão ouvir neste momento em direto e que nós temos que, não podemos fazer uma crítica porque senão não fica bem, vocês não são os adeptos. Não, pá, nós temos que dizer, e é o nosso espaço, não estamos a ser mal educados com ninguém, estamos aqui a achar aquilo que, e não são coisas de, tem que ser feito isto, não, são alguns pequenos pormenores que se notam que não são trabalhados, que não são feitos, que são deixados passar. E é uma pena que não haja mais ligação dos órgãos sociais com estes projetos, seja este, com outros projetos, para dar um bocadinho mais de espaço e se calhar ouvir um bocadinho mais aquilo que são as pessoas que vão aos estádios, as pessoas que contribuem para o volume de negócios que eles tanto gostam de dizer que bateram mais um recorde. Porque és tu, Mariana, que compras a Gamebox e a Gamebox modalidades e as camisolas, como eu e o João, e pagamos as cotas e vamos aos estádios. E, portanto, nós contribuímos para o volume de negócios que, por sua vez, contribui para o PIB. E voltamos outra vez, que ainda ontem o Pedro Proença andava lá todo contente a dizer ah, nós pagamos muitos impostos e tal, e o PIB, e somos os maiores e não sei o que mais. Pá, e depois fazem aquelas figuras. Termino com a minha última nota final. Não é uma nota que eu já não tenha falado disto, já falei disto várias vezes noutros espaços, mas quero que fique aqui gravada no Sporting 160. Quantos jogos fizeste, João? 54. O João fez 54 jogos na Rádio Observador. Sporting e seleção, atenção. Eu já o disse aqui várias vezes, se há das coisas que eu mais gostei de fazer e tenho gostado de fazer com as antevisões e o pós-jogo, é o facto de poder falar com o João. O João é, para mim, já o disse aqui várias vezes, e não é por esse meu amigo, não, quem me conhece sabe perfeitamente que eu tanto fazia este elogio, se ele fosse meu amigo ou se não fosse, é atualmente para mim o melhor comentador de assuntos do Sporting relacionados com o futebol. Gosto muito também do tático, do Jorge, mas com quem falo também muitas vezes, mas puxo aqui uma costela, aí sim, puxo aqui uma costela mais próxima. É das pessoas que eu tenho mais... Tenho mais aprendido a forma como... Tem uma característica que eu... E o João não me pagou nada para dizer isto. Tem uma característica que eu gostava mesmo muito, e estou a dizê-lo porque acabou o campeonato, acabaram os relatos. Provavelmente ainda vai fazer mais uns comentários, porque o João não fazia só os relatos. Sim, contabilizar isso. E de contabilizar, Overall, depois vou-te mandar. Todos aqueles do campeão é e tudo isso, é muito mais. Mas a verdade é que a Rádio Observador bateu os seus recordes de assistência. E certamente tem muito a ver com esta nova vaga, não só do João, o Luís, o João Pinto Benfica e outras pessoas que têm feito, e eu acho que é mais que justo, porque lá está, é uma prova de que é possível ir buscar pessoas que não fazem disto vida, que não querem fazer disto vida. O João não vai ser comentador, não vai roubar o lugar a ninguém. Mas que tem trazido um valor acrescentado muito grande, e que eu tenho visto, porque não é ele que o está a dizer, sou eu que vejo muitos amigos e muita gente em grupos de WhatsApp a dizer que passou a ouvir a Rádio Observador porque o João estava lá. E portanto eu termino com essa nota positiva, porque é mais que merecida, e portanto fica essa a minha terceira nota, porque é mais que justa e sincera, obviamente. E João Gosto chegou aos 25 mil seguidores. Onde, é verdade. Hoje, não apanha um mestre. É que o mestre vem em 45, não é? 40 mil. Tem mais assistência. No mesmo dia, eu faço 45 mil e fez 25 mil, é verdade. Aliás, disseram isso na brincadeira. Eu também já não falto muito para chegar a mais assistência a Calvalo. Quase, infelizmente, é verdade. Meu Deus. E parabéns aos dois, antes de mais nada. João Castro, as duas notas finais. Olha, já com o Pedro, primeiro agradecer as palavras do Pedro, obviamente. O que me dá mais prazer até é gravar realmente os pós-jogos e as antevisões, porque o Pedro faz-me, nunca sei as perguntas, e depois trazemos tópicos e vamos acrescentando tópicos. E agora até se está a tornar um programa multicultural, para quem ouve, é fantástico. Nós vamos falando, já o à vontade é tanto que as coisas vão se entrelaçando, e o Pedro sabe disso. Depois queria dar aqui uma nota realmente à Rádio Observador por ter apostado nos três comentadores barra adeptos, porque eles beneficiaram com isso, e tu, Mariana, que é jornalista, sabes que não é fácil os órgãos de comunicação social irem buscar os adeptos, porque há sempre uma grande... Certo. Aliás, como os clubes têm a mesma questão sobre do que não deve ser dito, obviamente os órgãos de comunicação também têm essa questão. São muitas horas, 54 jogos do suporte e da seleção. Ainda fiz bastantes da seleção, diga-se, e fiz quase todas as competições, só não fizemos do Mundial porque eles não puseram os adeptos a comentar o Mundial, porque também por causa dos horários e tudo. Eu vou aí trazer os números exatos com o campeão, porque aí fica números estratosféricos, obviamente, para quem não vive disto. Depois, daqui as modalidades, obviamente o basquetebol e o hockey. Mais uma vez estive a sofrer ali com o hockey, tira menos de vida, e eu qualquer dia tenho que só ir ver o resultado do hockey. O basquete eu não vejo, não aprecio. Então começas só a ver a segunda parte. Só a segunda parte, recuperar, exatamente. Com mas ver aqueles 10 minutos finais. Exato, uma coisa assim. Mas, Mas é dizer que, apesar de não ser um ano positivo das modalidades, pode vir a ser um ano interessante, porque estamos na final do basquete e do hockey, portanto era preciso concretizar, e o futsal, exatamente. Ainda temos a Taça de Portugal de handball para conquistar, o que era interessante, mas acho que aqui há mudanças de ciclo que também têm que ser acompanhadas. Mudanças de ciclo de futebol, iremos falar no balanço, sobre o que eu acho também que pode vir a acontecer um futuro próximo com a equipa de futebol de Sporting, por isso vou ter que preparar aí o discurso para o balanço, obviamente. Eram estas notas e havia mais uma que eu me esqueci. Pronto, basicamente eram estas, que engraçado. O Pedro falou dos meus números e depois eu fiquei sem saber, que havia aqui uma questãozinha que eu queria falar do Sporting, mas vou deixar então para outro programa, porque não me estou a lembrar de todo. Mas é verdade que em termos de modalidades, e aí trazer também números da ginástica, porque houve alguém que nos perguntou, que veio me perguntar quantos títulos da ginástica ganhámos este ano, de júniores para cima, e ganhámos bastantes, que é uma modalidade que eu tenho aqui apresentado, falado, mas é verdade que em troféus para o Sporting, digo já que ganha muitos, é muitas taças que vão para o Alvalade, para o museu, através do... da ginástica, portanto, dar aqui mérito também a isso, e acho que é uma modalidade que puxa muitas crianças para o Sporting, a serem do Sporting, não é? Começam a praticar a ginástica, como a natação, como vocês sabem, mas portanto começa a ser bastante interessante. E qual era a outra? A outra não tinha nada a ver com o Sporting, mas era uma nota. Mas pronto, fica para a próxima, porque já não me lembro, e depois vou me lembrar no final do programa e vou guardar para a próxima. Guardas para o próximo Sporting 160 aqui. Alguém foi o André Cavaleiro, exatamente. Epá, estou a ficar como o Pedro, às vezes esqueço-me das pessoas. O André Cavaleiro, eu vou saber disso, porque tenho pessoas ligadas à ginástica e vou saber disso. Em questão em relação ao futebol feminino, eu estava a ler e aqui o que me parece que vai acontecer é que o futebol feminino fica debaixo da SAD, do futebol profissional, sob o comando do Guviana, mas a responsável principal vai ser a Margarida. Mas é a confirmar. Isto parece-me, é a minha leitura assim muito rápida, depois vou tentar trazer isto. Mas assim, era aqui esta questão que eu já estive aqui a ler, e eu acho que vai ser englobada no futebol da SAD, portanto, sob a alçada do Guviana, mas a responsável ser a Margarida, ok? Vamos depois tentar saber isso e responder. Sim, a Margarida, que já estava como advogada do departamento jurídico, sim, no Sporting. Mas acho que vai ficar responsável ao futebol, mas vai ficar responsável do Guviana. Sim, sim. Ela fica a ser a nova coordenadora do futebol profissional do Sporting, do futebol feminino do Sporting, mas deverá ficar debaixo da estrutura. Debaixo do Guviana, pode ser, do Guviana. Porque a partir do momento que entra na SAD, eu diria que aquilo futebol, tem que ficar por ali abaixo. Exatamente. Acho que vai ser assim. Portanto, fica aqui esta já pequena dica. Bem. Meninos, para a semana cá estaremos outra vez para fazer o balanço, como deve de ser, da temporada. Corra bem, corra mal, os melhores gols, as melhores defesas, o melhor jogador da temporada, o que esteve menos bem. Atenção, que nós ainda podemos ganhar o prémio Puskás, não é? Este ano. Ao longo de toda candidatos. A temporada. E temos muita, muita coisa para falar. O mercado também já está a começar a mexer. E pergunto ao João Garrotes quando é que o Sporting 160 vai de férias. Não é para a semana, João? Ainda não é para a semana. Deveremos estar em breve, mas ainda não sabemos. Já e nós depois vamos fazer um programa que fazemos sempre todos os anos, que é trazer só adeptos, não é, Pedro? Exatamente. No final dos anos trazemos só adeptos. E portanto, em vez de termos muito a falar... Até se calhar fazer o balanço, podemos fazer o balanço. Nós vamos fazer o balanço para a semana connosco, mas depois trazer aqui mais opiniões. Mas em vários balanços. E nós não falarmos. Basicamente é vocês fazerem o programa e nós ficamos aqui a comer, a beber cervejas e marisco. Só uma vez trouxemos para aí 6 ou 7 pessoas aqui. Foi. Mas vamos fazer o mesmo. Que até teve... Vamos trazer pessoas que ficamos só aqui a beber cervejas e a comer marisco e eles falam. Exatamente. O programa é esse. Podemos fazer até um programa de 4 horas e nós aparecemos. Sim, no início, e eu vou para a casa do Pedro, o Pedro vem para a minha casa e vamos estar ali os dois a beber e a gravar. Fica prometido, ó Pedro. Vamos fazer assim uma cena diferente. Exatamente. Vamos estar aí a beber e fazer perguntas. Sou eu, né? Mariana, eu e Pedro. Não, Mariana, tu trabalhas na mesma, não tentes esquivar. Sejam os fixes, tá? Nós estamos muito a cara. Obrigado. Estamos ali, damos a cara, estamos ali a beber. Obrigado. E eu vou gravar com ela. Mariana, os mais velhos, têm terminado. Nós vamos fazer tipo aquela cena dos marretas, os dois marretas ali. Ah, exato, eu e tu. Sentados um ao lado do outro. Sentados, mandamos uma boca ao outro, bebemos umas bujecas e vocês vão fazer o programa. Por acaso há uma boa série nova dos marretas na Disney Plus. Vejam que vale muito a pena. Ficam a saber. Para a semana temos os marretas aqui também. Para a semana, segunda-feira, 9:30 da noite, temos os marretas aqui. Chama-se os marretas Electric Mannheim. É sobre uma banda de música. É muito giro, por acaso. Vejam que vale a pena. Vamos ver. Vamos terminar este Sporting 160. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam em direto e nos vão acompanhar ao longo desta semana. Agradecer, obviamente, ao meu painel incrível, fantástico e maravilhoso que termina esta temporada com a mesma qualidade do primeiro ao último programa. E, obviamente, desejar a todos uma ótima semana e viva o Sporting Clube de Portugal. Eu sou o Sporting.